Ricardo Moura no piano. É muita luxúria! Na madrugada novinha se perde. Soltinha na pista, se encontra num copo de red. De longe me ganha, me chama pro canto. Pergunta meu nome, um beijo me pede. As caras de boca, dos pés, a cabeça, me olha e me mede. Vou na fragrância exalando do corpo, Ferrari Black. Disco do nada, cê fica excitada, de novo se perde. Suave direto, dê logo o papo pra ver se procede. Mas a mente abrindada, menina, tem nada, não se compromete. Dançando assim, olhando pra mim, ela sobe, ela desce. No baile lotado, ela top da noite, ela faz, acontece. No melhor estilo, em cima do salto, na pipa, me quete. As caras e boca dos pés, a cabeça me olha, me mede. Dançando assim, olhando pra mim, ela sobe, ela desce. No baile lotado, ela é top da noite, ela faz e acontece. No melhor estilo, em cima do salto, na pipa, me quete. As caras e boca dos pés, a cabeça me olha, me mede. Portal do La Rocha. Chamarrou na fragrância, salando no corpo, Ferrari Black. Descontrolada, cê fica excitada, de novo se perde. Suave direto, dê logo um papo pra ver se procede. Mas da mente blindada, menina, tem nada, não se compromete. Dançando assim, olhando pra mim, ela sobe, ela desce. No baile lotado, ela é top da noite, ela faz, acontece. No melhor estilo, em cima do sábado, na pipa, niquete. As caras e boca dos pés, a cabeça me olha, me mede. Dançando assim, olhando pra mim, ela sobe, ela desce. No baile lotado, ela é top da noite, ela faz, acontece. No melhor estilo, em cima do salto, na pipa, niquete. Com as caras e boca dos pés, a cabeça me olha, me mede. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura.